É Intersom, o som de Coroçá. Alô, DJ Iago! Tá na hora de entrar em ação, garoto! Bota o Brasil pra cima, quem tá feliz que eu quero ver! Quem é do Paysandu, dá um grito aí que eu quero ver! Quero ver! Quero ver! Galera do Clube do Remo, bota a mãozinha pra cima pra mim que eu quero ver também! Quem gosta do Intersom, bora endoidar agora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora atravessar na América, na América, na América, na América! Bora endoidar! Feliz, bota o bracinho lá pra cima e sai do chão, e sai do chão, e sai do chão. E agora? Bacinho da língua, a gente, bora, Bacinho! Lubre Eterna no Inter também tá aqui com a gente! Tá aqui com a gente! Chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí pra mim que eu quero ver. Quem não depende de ninguém, bota a mãozinha pra cima. Bate na palmina, bate, bate na palmina, na palmina. Vai começar, vai começar, vai começar. É agora, é agora. Jogador da seleção daqui com a gente, bora aí, Igor. Fala, Arião, meu irmão, velha guarda, né, bicho? Um abraço! Ei, eu piquei! Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar! Intersom, Intersom, travessa na América! Intersom, Intersom! Na festinha é assim, nunca tô de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que que é esse? Rola pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você na onda também. Na onda do beat vai se acabar, vai, se acabar, se acabar. Na onda do beat vai se acabar, vai, se acabar, se acabar. Que pique é esse? Velocidade sim. E a turma da Competuda aqui com a gente, um abraço aí pra toda a galera. O Ednelson na van, bora Ednelson, ele toda a comitiva. É o bolado dessa mina, a melhor que tá tendo. Se debrecha, eu vou pra cima na onda do beat. Popó rasga dinheiro. Sidney também tá na área, bora Sidney. Vai se acabar, se acabar, se acaba na onda do beat. Vai se acabar, se acaba, se acaba na onda do beat. Vai se acabar, se acaba. É o Vincent. Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex. Bora doidão, bora doidão. Nanana, olha as amigas da minha. O talentoso do Pará. Nanana, vai. Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo se. DJ Iago. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia dele. Vai, Budinho, da linguagem. Alô, Rebudinho, um abraço aí pra você também. Ele e toda a galera. Parar. além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Na, na, na. Oh, na, na, na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo se encontrar. Quem vai cortar amanhã muito chapado, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Autoriza, Iago, Iago, Iago. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer. Então senta bem, senta. Interson. Olá. Então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O popozão, o popozão. Então sarra, então sarra. E os primos também, tá lá com a gente, um abraço aí, tá toda a galera. Já Luíta. Então sarra, o popozão, o popozão. Mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão e bate na palma da mão. Pra cima, pra cima. E agora? Vontade tem limite. Coração quente e esfria. Tô naquele pique. Porque vingança vicia. Nesse mundo meu, aprendendo com os tombos. Eu sou muito boa, mando, mas sou melhor. Quem é alerquina, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Tem alguma mulher alerquina aqui na festa da América? Tem? Festa no Vila Nova. E o Whindersson vai detonando, detonando, detonando as alerquina. Agora! E as alerquina que é os vilão e os coringa. E as alerquina que é os vilão e os coringa. E os playboy quero assalto, nós pega pra esculas. Open the checker, vai. Open the checker, open the checker, vai. Open the checker. Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta. Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta, vai. Open the checker, vai. Open the checker, vai. Open the checker. Ai, ai, I love you, choco. Então senta no piru, I love you, choco. Bora, doidão! Senta no piru, ai, ai, ai, excuse me. E o Arian tá ali com a gente, essa é velha guarda, meu irmão, bora, Arian! Vai, tchau, tchau. Tá toda a galera de carabeço no Inter, valeu! Vai, tchau, tchau, excuse me. Você tá entendendo o que eu tô falando? 1, 2, 3, sentando. 4, 6, 7, sentando. 7, 8, 9. Eu sei pra reta, fudeu. Ai, 1, 2, bora pra cima. 4, 6, 7, sentando. E o resto você procura lá com mano, como é o nome? Wizard. Bora acelerar. O talentoso DJ Iago. DJ Iago. Bota pra cima, bota pra cima, Iago. Vamos lá, meu DJ. Solte um play. Vai acordar amanhã depois de uma hora. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Quem gosta do Whindersson, dá o grito que eu quero ver. Bate na palmilha. Tá na hora de começar o bagulho agora. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá del. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. E bate na palmilha. E bate na palmilha da palmilha da mão. É na palmilha da mão. É na palmilha da mão. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Pro céu. Pro céu. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vem do caqueado e vem do caqueado, caqueado, caqueado, da abração, caqueado, da abração, caqueado, da abração, abração. É Chopitel, caralho. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Gestine, um abraço, Sidney. É nóis, hein, Rui Bob. É Chopitel, é Chopitel. Bora pra cima, bora pra cima. Deixa lá pra cima, e bota lá pra cima, e bota lá pra cima, e bota lá pra cima, bota lá pra cima, bate na palma. O Iago chegou, o Iago chegou, o Iago chegou, o Iago chegou, o Iago chegou. E doida, caralho, e doida, caralho, e doida, caralho, e doida, caralho, e agora, caralho, pra cima, pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. E bate, bate, bate na palminha. E bate na palminha. E bate na palma, na palma, na palma da mão. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É agora, joga a mão pra cima. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bruna. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bruna. Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bruna. DJ Iago, o talentoso. Eu fiquei desse jeitinho. Bota pra cima, bota pra cima. E uma daqui, pense, pense, pense. E a galera do papão, joga a mãozinha pra cima. E a galera do papão, bota a mãozinha pra cima. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Bora pra cima, pra cima. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. E bota a mãozinha pra cima, e bota a mãozinha pra cima, e bota a mãozinha pra cima, lá pra cima, e vai girando, vai girando, vai girando. Cima, vai girando, as mãos pra cima, vai girando, as mãos pra cima, vai girando, as mãos pra cima, vai girando, as mãos pra cima, vai girando, as mãos pra cima, vai girando, as mãos pra cima, vai girando. Bora doida, vai girando, bora doida, vai girando, bora doida, vai girando, as mãos pra cima, vai girando. Agora, pega o isqueiro e acende o baseado. I wanna love you and treat you right. Every day and every night we'll be together. With the roof right over our heads, we'll share the shelter. Off my single bed, we'll share the same room, yeah. Put up the bottle bread. DJ Lohan que tá tocando all around. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Família da Língua Gente, no Família, um abraço aí pra você. Ed Nelson da Copetu, bora Marquinho, lá do açougue, tá na área, bora Marquinho, bora Marquinho. Talentoso do Pará. Bora doidão, bora doidão. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Peter tá na área, abraço aí, bibetinha. Sai de você, não vou lembrar, você é página virada. Bora! E com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é página virada. E com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. Mas não inventou palavras pra expressar esse momento. Pra quem tá apaixonado hoje na Travessa da América, bora doidado, festa no Vila Nova. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu. E o Interson. No céu. Interson. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo. E a turma do solteiro também tá aqui com a gente. Um abraço aí pra toda a comitiva. Já Luída! Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Olha os mega titãs aqui com a gente, um abraço, 12 anos de tradição. Me chamam loucos. Galera da Vila Tapia aí, tá aqui com a gente. Estrelas no céu, me chamam loucos. Olha o Igor da Cabo Sossego, ele é a patroa, Josi. Um abraço. No coração, amor. E quem tá com uma latinha de cerveja na mão, quem tá com a latinha de cerveja, pega a latinha, bota pra cima e bota pra cima, bota pra cima. Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bora, doida! Tu que era bandida, né? Era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, né? Era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. E os primos do América tá na área, um abraço. Ei, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. E agora? Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Grita, oh, pra cima, hey, bora pra cima, oh, hey, oh, hey, right, right, right, yeah. Bora doida, bora doida. E bate na palminha, e bate na palminha da mão. E bate, bate, bate, bate na palma da mão, na palma da mão. Bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, na pressão, na pressão. Oh, oh. Olê, olê. Do tá ligado a gente, tá toda a galera curtindo. Festa do Vila Nova. Bora! Amiga Suzy de Garapé Sul, tá com a gente. Um abraço aí, Suzy. É nóis. Tá querendo meu perdão. Rodrigo Balaco também tá na área. Não tá mais. Eu te amava assim. Minha mínima pra mim. Nunca dava tchau, abraço pra você. Me toquei. Eu nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos era ficha, caiu o copo. São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que amagam. Veio fugido, vai dar merda, meu irmão. Toma-te. O homem é boi. Bora, Cindy, né? Bora, Cindy, né? Eu abro a sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar. Vamos. Inter. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe. Minha amiga Vanessa, alô Vanessa. Um abraço. Ser comigo que faz mais. DJ Júnior André, cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai. Bora, Vanessa! Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. O super-herói arrebentou. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Bora e doidão! Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse amor, abandonei meu mundo. Eu penso em você a cada segundo. Deixa então falar, deixa que te. E o Igor da Cabão Sossego tá aqui com a gente na retaguarda. Ele é patroa só na manhã. Longe daqui. Tá ligado, tá ligado. Lembrar, bora. Você me conquistou, não posso negar. Pra onde eu for, vou te levar comigo no meu coração. Intenso. Eu acho que me apaixonei, amor bandido, eu acho que me apaixonei. E também do próximo sábado vamos estar em Curuçá, bandido. Aí na sexta edição da festa da moeda, amor bandido. O Intenso de volta no setor. Eu acho que me apaixonei. Arrebentão. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. E a galera se puxou pro salão, meu irmão, como se fosse a rocha, olha aí. Tirar você toma da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que teu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel. Olha o seu boneco da briga, mas não quebra. Essa é velha guarda, velha guarda. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Não para, não para. Na palma da mão, na palma da mão, vai! DJ Tarcísio, o fera dos mixes, conectando sucessos. sou um cara malucão. Minha história é curtição. Fim de semana é tradição. Vou pra night pra curtir um som. Talvez não. Minha amiga Michelle ali com a gente. Um abraço aí, Michelle. Parceiro Johnny, de Garapé Açu. Fala, Johnny. Um abraço pra você, meu irmão. Solteiro mesmo, dá em nada, né, Johnny? Vou te olhar. Vejo seu nome no telão. Essa é minha declaração. Mega de tsunami, hoje eu vou dizer. Tudo que eu sinto por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Só que meus planos é com você. DJ Mel Cristiano, toca essa canção. Que eu fiz pra essa gata é de coração. Se não vou ter em meus braços, deixa ao menos te dizer. Que a lágrima em meus olhos é porque descobri o amor. Um sentimento que eu nunca vi igual. Inestimável como eu sempre quis. Se um si surgir teus lábios, eu até juro te fazer feliz. Vem pro mega tsunami. E amiga Lu, tá ali com a gente de Garapé Açu. Um abraço. E Cristiano, diz pra essa gata que eu estou na tela. Pra cima, pra cima, pra cima! É agora, é agora, é agora, é agora! Intersom! Vem amor, vem ver a noite especial que eu te dou. Eu fiz só pra você. DJ! E as estrelas, vi uma águia sobrevoando no ar. Amigo Marcos! Meu amigo Andréia, Cristiane, Diele as... também, Raimundo. Eu sou dos Pacabal. Chico Melo, um abraço. Alucinado pelo Super Pop. Vou fazer um S e vou com DJ Alice e Juninho Pop. Vem, vem, vem pro meu águia. Vem, vem, vem pro meu águia também. Vem, vem com os Pacabal de vem. Vem, vem fazer o S, meu bem. Bora, Johnny, lá de Garapé Açu, meu vizinho. Vale, Johnny, vale, Johnny, vale, Johnny. Vem, amor, vem ver a noite especial que eu te dou. Eu fiz só pra você. DJ Iago. Mexendo com as ondas sonoras do seu corpo. Bota a mãozinha pra cima e bate na palmeira. Quem sabe fazer o sinalzinho da amizade? Faz o sinalzinho da amizade pra mim que eu quero ver. Bota lá pra cima e bota lá pra cima e bota lá pra cima. Quem é, quem é, quem é? É Aldair Playboy, boy, boy, boy. Aumenta o volume do paredão aí. Bora, doidão, bora, doidão. Grita, corneta, vai, vai. Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Ô talentoso! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E a competição tá na área, meu irmão, só na malha. Bota, bota, bota, bota, vai. Levei ela pro motel. Todos fugidos, toma. Bebi todo e fiquei bebo. Tudo aconteceu dentro do banheiro. Escuta só. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. De lá dela, toma, vai. De costa ela, toma. De frente ela, toma, toma, toma, toma, toma. Deita dela, toma. De quatro ela, toma. De lá dela, toma, toma, toma. E o dançarino do Senegal já tá na área, meu irmão. Toma. De quatro ela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela, toma. De costa ela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, vai. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado. Zap zap tocou com uma proposta irrecusável. Uísque, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai caralho, senta. E o Popó Rasca Dinheiro também tá aqui com a gente, Hélio Sidney. Toda a galera do Senegal, um abraço aí. Porra, valeu. Caralho, é Aldair Playboy. A Mair CD, o moral de Lagoa do Félix. Vai, meu líder, vai, meu líder, vai, meu líder. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou com uma proposta irrecusável. Uísque, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra vai caralho, senta porra vai. Senta porra vai caralho, senta porra vai. Senta porra vai caralho, senta porra vai. Senta porra vai caralho, caralho, caralho, caralho, caralho. Juninho, tá ligado a gente, bora Juninho. E pra cá, um abraço. Essa cabeça pra lá e pra cá. Fica baixo, eu quebra, tá aqui no Inter, aí, aqui no Inter. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. DJ Emanuel, fazendo a galera dançar. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar. Os Mega Titãs, tá aqui com a gente. Pego, pego, pego, pego, pego, vai. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. E aí, empresa? Toma, Big ou tu? Toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. É o daí, Playboy. Vai, vai, vai. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, falo o que eu faço pra bora, Marquinho, fazer um sexo. Vou te levar pro baile quando o Marquinho tá ali com a gente lá de Igarapé Sul. Um abraço. Quando terminar eu pego, pego. Pego e quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar eu pego. Dale, Júnior! Dale, Júnior! Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, toma, toma. Só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. E a galera do Flamengo, bota a mãozinha pra cima. Quem torce pro Mengão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Cadê a galera do Corinthians? Quem é do Corinthians, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Timão, bate na palma. Bate na palmeira. Quem bate na palmeira, galera. E a mulherada vai descendo, vai descendo, vai descendo devagar. Vai descendo, e a morena. A morena, vai. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, quicando as três de uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Vai quicando, tentando, quicando, sentando, jogando a bunda. Vai tentando, quicando. E também, dia 10 de novembro, tá chegando o aniversário da equipe Os Garotos Lá Falado, com o nosso Inderson de Curuçá e a MC Bandida lá de Brasília, na sede do Cruzeiro. Inderson de volta na CJ. Vai tentando, vai quicando, jogando a bunda. Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vai, vai, vai, vai, vai. Grande parceiro Rodrigo Malaco de Igarapé Sul, tá aqui com a gente, ele e toda a sua galera. Um abraço, Malaco. Fica, faz o quebra, tá aqui com a gente. Bora boneco, bora boneco, bora boneco. O super-herói. Galo da Coreia e o seu Madruga daqui com a gente, o Evandro também tá toda a comitiva, é nóis. Bora Igor, bora Igor. Acabou o sossego, acabou o sossego. Nossa, Inderson chegando hoje aqui na festa do Vila Nova. Travessa na América e vai tocando desse jeito pra galera, do pra galera, do pra galera. Querido daqui com a gente, ele toda a galera. O talentoso. Bem romântico, só na manhã. Bora do reggae! Bora do reggae! Johnny tá na área, bora Johnny, um abraço, meu irmão. O homem vem acompanhado, bicho. Toma, tio. But you can lay with me so it doesn't hurt. And no, won't you stay with me? For you're all I need. This ain't. Bora dançar, bora dançar, bora dançar, bora dançar, bora dançar. No reggae, no reggae. Vai, meu Inter! Ciclista desconsiderando o negão. Ciclista desconsiderando o negão. O negão é cabeça de gelo. O negão é cabeça de gelo. E ele? Negra, cabeça de gelo. E o Jairinho, um abraço. Galera do Seringal, tô na área, alô Sidney, Popó, um abraço, vovó. Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim para conquistar. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. you know. Yeah, I see life. Life is not. Pra dançar, pra dançar. Nicola Giro. Não, amor. E agora? Junior, boy, so I ask, man. You seek for only vanity and no love for humanity shall fade away. Fade away. Fade away, do you hear what I say? You seek for only vanity and no love for humanity shall fade away. What about that? Yo. Fade away. Yo, hey, yo. Man, I'm no right, man, I'm no gold, man, I'm no diamond upon my neck. Just a singer, we keep on following the righteous steps. Come in with the Almighty, my guide and protect. You stand contact with the devil, will you go fry next? They give thanks and praise every day to the highest. You want the finer things in life? No, you want the finest. More food in your belly than it can bora. Digest. Bora dançar! Remember that life. Gente, Nelson! Priceless. Bora, Gine Nelson, meu irmão, olha pra mim. Não, quero não. Bora que sábado tem Curuçá, Curuçá, Curuçá. Hey, yo, yo. Same thing I gone all the way from Stockton to Jay. Hey, you too vain that you surely fade away. Junior, what you say? You seek some only vanity and no love. Yeah, yeah, that. Teresão, Teresão, o super-herói arrebentão. Uma sonorização perfeita. Apropriada para seus ouvidos. Pra balançar, pra balançar, pra balançar. Na marcante. Agora, agora, agora, agora. O Arrebentão do Pará. Não vá, pense um pouco mais. Sei que não é fácil pra te esquecer. E essas daí? O Ednelson gosta de escutar na van, meu irmão. Se você se vai. Sequência do Iago. É. Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim. Volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim. Volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vá embora. Vai embora. Tirari, tirari, rarara. Na madrugada. Tirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Tirari, tirari, rarara. Na madrugada. Tirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Cai a madrugada no. Amigo Cabeça, o Tafarel da equipe Bigal Tu, tá na área com a gente. Um abraço. Interson, vai. Interson, vai. Estou na tua, não dá pra esconder. Consigo te esquecer. Você me conquistou. Aí na hora H. Teu jeito de dançar benzinho me deixa louco. E na hora? Na hora de fazer amor eu fico doido. Então vem amar, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Então vem amar, me fazer feliz. E a mira GD de Porto Seguro tá aqui com a gente, tá toda a galera. Um abraço. Banda NP7 e banda Tentação Melody. Adorei. Dali bacante. Tirari, tirari, rararara. Na madrugada. Tirari, tirari, rararara. Eu tô bolada. Tirari, tirari, rararara. Na madrugada. Tirari, tirari, rararara. Não vale chorar. E agora? E agora? Oh, arrebentão. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. Todo momento eu penso. Olha os primos aqui com a gente, já no Inter. Um abraço. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. meu grande parceiro Igor, da Cabo Sossego, ele só a primeira dama. Novo fã clube super pop, aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do ponte, o mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera. Olha seu boneco da trinca, mas eu quebra, bora balaquinho, bora balaquinho. Eu sou do Tapanã, da galera do ponte, o mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do ponte, o mais novo fã clube super pop. Galera do ponte. Bora dançar na marcante, agora vai! Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Intersom. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Uma sequência de marcante pra galera que gosta de curtir e dançar. Ainda tarde, e a gente toca, vamos lá. Por que maltratar, te digo. Vou falar das coisas uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão de um... E o Ariô tá na área, Ariô! As coisas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em melody. A maior referência em melody. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão e bate na palma da mão. Dali, dali. Dali, bacante, dali, bacante. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite, como eu preciso encontrar você. E a turma da Auto Peças, R. Motos, Danilo da 180. Outra, galera da Competu tá aqui com a gente, um abraço, meu irmão. Ama. Nelson não falou. Bora, Marquinho. Vai, meu líder. Parasita, tá aqui com a gente, um abraço. Olha o pretinho do gol também. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Amiga Dadá também tá aqui com a gente. Um abraço. Por caminhos estranhos eu andei. Eu tô me chegando a pé sul, meu irmão. Te encontrar. Quem sabe canta. Quem sabe canta. Oh, Olha o Johnny doidando geral, olha o Johnny. Um abraço. Que dia 10 de novembro, o Inderson tá de volta em Garapé Açu. Vamos lá! O Arrebentando Pará. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Galera da Paralto, peça essa aqui com a gente. Vou insistir, não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha casa. Autoelétrica do Dadá. Alô, Dadá, um abraço aí pra você também. Um abraço. Agora! Chorar não vai trazer. E o Zé dos Controles. Sempre no apoio do Inderson. É o fim, não dá mais. O homem do CD aí. De esquina com o Cacareco. Um abraço, Zé! Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me e o Inderson sempre nos juntinhos. Com Lojas Santa Fé. Aparelhagem que vem se destacando no cenário paraense. Inderson. Inderson. O herói arrebentão de Coroçá. Então, dá-lhe uma lapada, meu herói. Dá-lhe da rocha! Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gosta. O talentoso do Pará. Oh, tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor está aumentando. Eu já estou te amando. Quero só você. A gente abraça aí com muito carinho todas as pessoas que sempre demais. Segue o nosso Inderson de Curuçá. Nossas equipes aí. O nosso amor está aumentando. De parceiro, seu boneco aí da Triga, mas não quebra, Rodrigo. Toda a galera. Mas o problema é seu marido. O Igor da Acabou Sossego também, ele só a primeira. Bora, Igor. E eu fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Banda 007. Bora se ligar na sequência do Arrocha. pra você dançar com a gata, meu irmão. Bora! Se eu aceitar essas flores que você mandou, eu não te aguei, nem disse que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vou... Amigo Jailson do 18, a equipe Natal tá aqui com a gente, um abraço. Lágrimas que derramei por você, flores não sabem amar, flores não sabem chorar. Aqui todo mundo tem moral, meu irmão. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Flores não sabem amar. O amigo Mortadela por ali com a gente. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Banda 007. E a turma da Pará, Autopeças, tá aqui com a gente. Os meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem. Os Mega Titãs também, tô na área. Bora, cabeça! Um abraço! Me entreguei por inteira. Te amei e a mais ninguém. Meu coração machucado desacredita em você. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que deu. O Arrebentando Pará. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar. Bora dançar, bora! Flores não vão perdoar seus erros a... Dá-lhe Johnny, garoto! Bora, Johnny! Flores não sabem... Solteiro não dá em nada. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Intersom e Lojas Santa Fé. As verdadeiras tradições de Curuçá jamais serão esquecidas.